Faixa 19. Epílogo do conto do verme aveludado, em coautoria com Yan Wong. Por boa parte deste livro, fui atribuindo datas de encontro despreocupadamente, chegando mesmo à audácia de, ao apresentar muitos dos concestrais, apontar um número específico de gerações de avós. Minhas datas basearam-se, sobretudo, em fósseis, que, como veremos em O Conto da Sequoia, podem ser tratados com uma precisão comensurável com as vastas escalas temporais envolvidas. Mas os fósseis nunca são de grande ajuda para reconstituir a linhagem de animais de corpo mole como os plateumintos. Os selacantos estiveram ausentes do registro nos últimos 70 milhões de anos. Daí a razão de a descoberta de um deles vivo ter sido uma surpresa emocionante em 1938. O registro fóssil, mesmo na melhor época, pode ser uma testemunha volúvel. E agora, chegando ao período cambriano, vemo-nos lamentavelmente sem fósseis. Qualquer que seja a interpretação que dermos para a explosão, todos concordam que quase todos os predecessores da grande fauna do cambriano, por razões incertas, não se fossilizaram. Quando procuramos concestrais anteriores ao cambriano, não encontramos mais ajuda nas rochas. Felizmente, os fósseis não são nosso único recurso. Em O Conto do Pássaro-Elefante, O Conto do Peixe-Pulmonado e em outros textos, recorremos à engenhosa técnica reconhecida como relógio molecular. Chegou a hora de explicá-la devidamente. Não seria esplêndido se mudanças evolutivas mensuráveis ou contáveis ocorressem a um ritmo fixo? Poderíamos, então, usar a evolução como seu próprio relógio. E isso não precisa envolver um raciocínio circular, pois calibraríamos o relógio evolutivo com base em partes da evolução, nas quais o registro fóssil é bom, e depois extrapolaríamos para as partes onde ele é ruim. Mas como medir a marcha da evolução? E mesmo se pudéssemos medi-la, por que haveríamos de supor que qualquer aspecto da mudança evolutiva deveria marchar a um ritmo fixo, como um relógio? Não existe a menor esperança de que o comprimento das pernas, o tamanho do cérebro ou o número de fios do bigode evoluam a um ritmo fixo. Essas características são importantes para a sobrevivência e, sem dúvida, as taxas de sua evolução serão abominavelmente inconstantes. Tal como os relógios, estão condenadas pelo próprio princípio de sua evolução. De qualquer modo, é difícil imaginar um critério aceito para medir taxas de evolução visível. Deve-se medir a evolução do comprimento das pernas em milímetros por milhões de anos, como mudança percentual por milhões de anos ou o quê? J.B.S. Haldane propôs uma unidade de taxa evolutiva, o Darwin, baseada na mudança proporcional por geração. Toda vez que ela é usada em fósseis reais, os resultados variam de milidarwins a quilodarwins a megadarwins e ninguém se espanta. A mudança molecular parece um relógio muito mais promissor. Primeiro, porque é óbvio que se deve medir. Como o DNA é informação textual escrita em um alfabeto de 4 letras, existe um modo totalmente natural de medir sua taxa de evolução. Basta contar as diferenças de letras. Ou, se preferirmos, examinar os produtos de proteína do código de DNA e contar a substituição de aminoácidos, asterisco. Quando o relógio molecular foi proposto pela primeira vez por Emile Zuckerhand e o grande Linus Pauling, esse era o único método disponível. Fim da leitura de asterisco. Há razões para esperarmos que a maior parte das mudanças evolutivas no nível molecular seja neutra e não conduzida pela seleção natural. Neutra não quer dizer inútil ou sem função, significa apenas que diferentes versões do gene são igualmente boas, portanto, a mudança de uma para outra não é notada pela seleção natural, e isso é bom para o relógio. Contradizendo minha absurda reputação de ultradarwinista, uma calúnia contra a qual eu protestaria com mais veemência se o nome soasse menos elogioso do que soa, não acho que a maior parte das mudanças evolutivas no nível molecular seja favorecida pela seleção natural. Ao contrário, sempre gostei da chamada teoria neutra associada ao grande geneticista japonês Mutu Kimura, ou sua extensão, a teoria quase neutra, de sua colaboradora Tomoko Okta. É claro que o mundo real não se interessa pelas preferências humanas, mas o fato é que eu decididamente desejo que essas teorias sejam verdadeiras. Isso porque elas nos fornecem uma crônica da evolução separada, independente, desvinculada das características visíveis das criaturas que nos cercam e acenam com a esperança de que algum tipo de relógio molecular possa funcionar de fato. Só para prevenir qualquer mal-entendido, devo ressaltar que a teoria neutra não desmerece de modo algum a importância da seleção na natureza. A seleção natural é toda poderosa no que diz respeito às mudanças visíveis que afetam a sobrevivência e a reprodução. A seleção natural é a única explicação que conhecemos para a beleza funcional e a complexidade aparentemente projetada dos seres vivos. Mas se existem mudanças sem efeitos visíveis, mudanças que passam desapercebidas pelo radar da seleção natural, elas podem acumular-se impunemente no reservatório gênico e nos fornecer o que precisamos para um relógio evolutivo. Como sempre, Charles Darwin esteve à frente de seu tempo na questão das mudanças neutras. Na primeira edição de Origem das Espécies, na parte inicial do capítulo 4, ele escreveu: "Chamo de seleção natural a preservação de variações favoráveis e a rejeição de variações prejudiciais. Variações que não sejam úteis nem prejudiciais não serão afetadas pela seleção natural e serão deixadas como um elemento flutuante, talvez como o que vemos nas espécies chamadas polimórficas." Na sexta e sétima edições, a segunda sentença traz uma adição que soa ainda mais atual, talvez como o que vemos em certas espécies polimórficas ou por fim se tornam fixas. Fixas é um termo técnico genético e Darwin certamente não o usou no sentido atual, mas isso me fornece um ótimo gancho para o próximo argumento. Afirma-se que uma nova mutação, cuja frequência na população começa próximo do zero por definição, torna-se fixa quando atinge 100% da população. A taxa de evolução que procuramos medir para os propósitos do relógio molecular é aquela na qual uma sucessão de mutações do mesmo loco genético torna-se fixa na população. O modo óbvio de ocorrer a fixação é a seleção natural favorecer a nova mutação em detrimento do alelo anterior do tipo selvagem e assim a impelir para a fixação. Ela se torna a norma, o padrão. Mas uma nova mutação também pode chegar à fixação mesmo se for exatamente tão boa quanto sua predecessora, a verdadeira neutralidade. Isso não tem relação nenhuma com a seleção, ocorre por puro acaso. Podemos simular o processo jogando uma moeda e calculando a taxa a qual ela ocorre. Assim que uma mutação neutra chega nesse lento processo ao 100%, torna-se a norma, o chamado tipo selvagem naquele locus, até que outra mutação tenha a sorte de lentamente chegar à fixação. Se existir um forte componente de neutralidade, poderíamos potencialmente ter um relógio maravilhoso. O próprio Kimura não estava estudando a ideia do relógio molecular em particular, mas acreditava com razão, agora nos parece, que a maioria das mutações no DNA é realmente neutra, nem útil nem prejudicial. E ele calculou, em uma operação algébrica muito elegante e simples, que não reproduzirei aqui, que se isso for verdade, a taxa a qual genes genuinamente neutros, por fim, se tornam fixos, é exatamente igual à taxa a qual as variações são geradas originalmente, a taxa de mutação. Vejam como isso é perfeito para quem quiser datar os pontos de bifurcação, encontros, usando um relógio molecular. Contanto que a taxa de mutação em um loco genético neutro permaneça constante ao longo do tempo, a taxa de fixação também será constante. Podemos agora comparar o mesmo gene em dois animais diferentes, por exemplo, um pangolim e uma estrela do mar, cujo ancestral comum mais recente foi o concestral 25. Calculamos o número de letras em que o gene das estrelas do mar difere do gene do pangolim. Supomos que metade das diferenças se acumulam na linha conducente do ancestral, a estrela do mar, e a outra metade na linha que vai do concestral ao pangolim. Isso nos dá o número de tic-tacs do relógio desde o encontro 25. Mas não é tão simples assim, e as complicações são interessantes. Primeiro, se você ouvir o tic-tac do relógio molecular, ele não será regular como o de um relógio pêndulo ou de mola. Soará como um contador Geiger próximo a uma fonte radioativa, totalmente a esmo. Cada tic-tac é a fixação de mais uma mutação. Segundo a teoria neutra, o intervalo entre tic-tacs sucessivos poderia ser longo ou curto, aleatoriamente, à deriva genética. Em um contador Geiger, o momento do próximo tic-tac é imprevisível, Mas, e isto é muito importante, o intervalo médio de um grande número de tic-tacs é altamente previsível. A esperança é que o relógio molecular seja previsível do mesmo modo que um contador Geiger, e em geral isso é verdade. Segundo, a taxa dos tic-tacs varia de gene para gene em um genoma. Isso foi notado logo de início, quando os geneticistas podiam apenas examinar os produtos de proteína do DNA e não o próprio DNA. O citocromo C evolui a sua taxa característica mais rápida do que a das histonas, porém mais lenta que a das globinas, a qual, por sua vez, é mais lenta do que a dos fibrinopepítinos. Do mesmo modo, quando um contador Geiger é exposto a uma fonte radioativa muito fraca, como um pedaço de granito, em comparação com uma fonte altamente radioativa, como um pedaço de rádio, o momento do próximo tic-tac é sempre imprevisível. Mas pode-se prever que a taxa média dos tic-tacs é muito diferente quando se passa do granito para o rádio. As histonas são como o granito, tic-taqueiam a uma taxa lentíssima. Os fibrinopeptídeos são como o rádio e zumbem aleatoriamente como uma abelha doida. Outras proteínas, como o citocromo C, ou melhor, os genes que as produzem, são intermediárias. Existe um espectro de relógios gênicos, cada um anda à sua própria velocidade e é útil para um determinado propósito nas datações, além de servir para comparações com os demais. Por que genes diferentes têm velocidades distintas? O que diferencia os genes do granito dos genes do rádio? Lembremos, neutro não significa inútil e sim igualmente bom. Genes de granito e genes de rádio são ambos úteis. Ocorre apenas que os genes do granito podem mudar em muitos lugares ao longo de sua extensão e ainda assim serem úteis. Devido ao modo como um gene funciona, porções de sua extensão podem mudar com impunidade sem afetar o funcionamento do gene. Outras porções do mesmo gene são muito sensíveis a mutações e seu funcionamento é arruinado se uma mutação as atingir. Talvez todos os genes possuam sua porção granito, a qual não pode mudar muito, pois, do contrário, o gene deixa de funcionar, e sua porção rádio, que pode mudar livremente, contanto que a porção granito não seja afetada. Talvez o gene do citocromo C tenha uma mistura de pedaços de granito e pedaços de rádio. O gene de fibrinopeptídeo tem uma porção maior de pedaços de rádio e os da histona uma proporção maior de pedaços de granito. Há alguns problemas, ou pelo menos complicações, nessa ideia como explicação para as diferenças nas taxas de tic-tac entre os genes. Mas o que importa para nós é que as taxas de tic-tac variam entre os genes, enquanto a taxa para qualquer gene dado é bem constante mesmo em espécies amplamente separadas. Mas não completamente constante, o que nos leva ao nosso próximo e sério problema. As taxas de tic-tac não são apenas vagas e desordenadas. Para qualquer dado gene, elas podem ser sistematicamente maiores em alguns tipos de criaturas do que em outras, e isso introduz um viés. As bactérias possuem um sistema de reparo do DNA muito menos eficaz do que a nossa apurada revisão, e, por isso, seus genes mutam a uma taxa maior e seu relógio molecular anda mais depressa. Os roedores também possuem enzimas de reparo um tanto relaxadas, o que talvez explique por que a evolução molecular é mais rápida em roedores do que em outros mamíferos. Grandes mudanças na evolução, como a passagem para o sangue quente, têm o potencial de alterar a taxa de mutação, o que poderia fazer um estrago em nossas estimativas de data de ramificação baseadas no relógio. Métodos complexos vêm sendo desenvolvidos a fim de levar em conta as alterações nas taxas de mutação em diferentes linhagens, mas ainda estão engatinhando. Mais preocupante ainda é o fato de que o tempo de reprodução parece dar o máximo de oportunidades para a mutação. Assim, espécies com ciclos de vida breves, como a mosca das frutas, sofrerão mutações a uma taxa por milhão de anos mais elevada do que, digamos, os elefantes, com seus longos intervalos entre as gerações. Poderíamos, com isso, pensar que o relógio molecular talvez compute o tempo em gerações e não segundo o tempo real. Mas, na verdade, quando os biólogos moleculares examinaram as taxas de mudança em sequências, usando linhagens que, por acaso, têm um bom registro fóssil para calibragem, não foi isso que encontraram. Ficou a impressão de que há, de fato, um relógio molecular que mede o tempo em anos e não em gerações. Uma sugestão foi que, embora a velocidade reprodutiva dos elefantes seja levada em comparação com a da mosca das frutas, durante todos os anos decorridos entre eventos reprodutivos, os genes de elefante estão sujeitos, tanto quanto os genes da mosca das frutas, ao mesmo bombardeio de raios cósmicos e outros fatores que podem ocasionar mutação. A verdade é que genes de mosca das frutas pulam para uma nova mosca a cada quinzena. Mas por que os raios cósmicos se importariam com isso? Bem, genes instalados em um elefante por 10 anos são atingidos pelo mesmo número de raios cósmicos que genes que, durante este mesmo período, passam por uma sucessão de 250 moscas das frutas. Pode ser que essa teoria tenha algo de válido, mas provavelmente ela não é a explicação suficiente.